lembrou de mim sem ter motivo algum. E o meu tempo passou, e que eu sonhava tanto, sem medo de viver. No mundo lá fora agora, tão fora do mundo. Você que está longe, talvez sem saber.